Portal do Arrocha. Já pegou no som, só eu não dormi. Outra vez estou sozinho aqui em casa, atravessando a madruga, e você no pensamento a insistir. A cidade já pegou no sono, só eu não dormi. Outra vez estou num beco sem sair, estou vivendo maldade em você aqui. Tudo certo, amor, se é pra machucar, machucou. Tudo bem, amor, o mundo dá volta. Vou pra mesa de um bar, as mágoas afogar. Na mesa de um bar, tô bebendo é pra esquecê-la. Peço a Deus pra nunca mais revê-la. Se estou ouvindo o papo, não sei mais o que faço. Essa sofrência quer me enlouquecer. Se estou na mesa de um bar, tô bebendo é pra esquecê-la. Peço a Deus pra nunca mais revê-la. Estou desesperado e também magoado. Essa sofrência quer me enlouquecer. Tudo certo, amor, se é pra machucar, machucou. Pra mesa de um bar, as mágoas afogar. Se estou na mesa de um bar, tô bebendo é pra esquecê-la. Peço a Deus pra nunca mais revê-la. Se estou ouvindo o papo, não sei mais o que faço. Essa sofrência quer me enlouquecer. Se estou na mesa de um bar, tô bebendo é pra esquecê-la. Peço a Deus pra não